sbsmoral.com.br. Vamos aqui, chegou a morada nova. Cheguei. Chegou, viu? Com a Maria Santinha. Mas era bem concordadinha. Quando não via pra faladinha. O casalho de quem? O certo dia. O seu nome saiu da linha. E foi trair Maria. Agora tira o pé do chão, rodão! Vai, vai, vai! O Maria Santinha! Vindo! Vai, vai, do chão! Atenção, não! Alô, Thiago, show! O Maria Santinha! Vindo, Maria Paladinha! Com as amigas! Oh! Olha, descendo até o chão! Deixa comigo, cacique. Deixa com o galo rei. Deixa com o galo rei. Com a Maria Santinha. Mas ela bem comportadinha. Quando não vinha pra lá. O carro traiu de quem? O certo dia. O seu love saiu da linha. E foi trair Mariazinha. Vai. Ela bebeu, bebeu. Ficou solteira. Morada nova, tira o pé do chão. O Maria Santinha. Paulista,